567 da Harpa Cristã, Sou Feliz. Abra sua harpa no hino 567. Sou feliz, feliz, feliz no meu viver. Sou feliz, pois tenho um grande Salvador. Desde quando me salvou com seu